artifício, com fatias em fogo posto. Um menino sonha a noite inteira, que perdeu no escuro o rosto. Thank you. temos mais tempo a perder. Não, não, não, não, eu não quero. O que eu mais quero é agora esquecer. Não, não, não quero. O que eu mais quero é agora esquecer. Se ficares triste como eu fiquei, tu vais ver, tu vais ver. Se tu sofreres como eu sofri, tu vais ver, tu vais ver. Sonhos meus ficaram por realizar. E quando me disseste adeus, nem me viste a chorar. Não, não, não quero mais pensar em ti. Os dois não temos mais tempo para perder. Não, não, não, não, não quero. O que eu mais quero é agora esquecer. Não, não, não quero. O que eu mais quero é agora esquecer. braços onde já vivi e nunca esqueci. Verdades que ouvem, textos falsos, enganos sobre mim. Vou mudar o fim. E lutar por ti. Esquecer tudo que na vida me faz perder. Fantasminha brincalhão, és um grande trapalhão, gostas muito de fazer. Fantasminha brincalhão, és um grande fanfarrão, aparece e tu vais ver. Fantasminha brincalhão, és um grande charlatão, pensas que eu fico a tremer. Fantasminha brincalhão, não me metes medo não, aparece e tu vais ver. Vou dormir, tu queres é brincar. Vestes o teu lençol, eu durmo até o sol me vir acordar. Mas é tudo a fingir, eu só estou a sonhar. Podes voar por aí, só tem medo de ti quem acreditar. Fantasminha brincalhão, és um grande trapalhão, gostas muito de fazer. Fantasminha brincalhão, és um grande fanfarrão, aparece e tu vais ver. Fantasminha brincalhão, és um grande charlatão, pensas que eu fico a tremer. Fantasminha brincalhão, não me metes medo não, aparece e tu vais ver.

homens e uma mulher. Tudo em ti existe pra te dar. Não nem por o que és para mim. Não é por gostar de ti e tanto te dever. A verdade tem que se dizer. Não é por haver em mim traços do que é teu, nem por estar aqui graças a ti ser eu, nem por saber quem tu és e te conhecer. A verdade tem que se dizer. Tudo em ti se move por paixão, por amor, carinho e fé. Sei que tudo em ti é alma e coração. Tenho orgulho na mulher que és. Tudo em ti é mais que o verbo amar. Nesse olhar vês tudo assim. Teu coração sem par, sempre pronto para fazer feliz outro qualquer. Que a verdade tem que se dizer. Tempo passou e tu sempre na mesma. Nada mudou, tens a mesma beleza. E o teu sonho era ver-me criança. Para contigo assim brincar, ir à escola, correr e saltar, e no domingo passear tão bem, tu e eu, minha mãe. No domingo é festa e eu quero te levar de manhã à igreja para contigo. Teu cabelo branco, o teu sorrir é todo meu encanto. Há no olhar carinho e ternura, e para mim no mundo não há